Ô Rafa, pega aquele violão lá. Isso, isso mesmo, assim que é. Aí Café, aí Júlio César, chega naquela percussão daquele jeitinho mesmo, certo? Que eu vou contar aquela história pra vocês. Seu Wilson, vem no groove, vem no groove. Margarida era rosa, bela, cheirosa e grampola, tipo casa das camélias, gostosa. Bromélia, toda prosa, a me enlouquecer, bela, tipo um IP, frondosa. É um lírio, causa delírios. Míria, vício é vigiar, chique como orquídea. Cabelos como samambaia em chachim flor. Perto delas outras são capim, pô. Girassol violeta, beleza violenta. Passou aqui como se o mundo gritasse arrasa, bi. Flor de laranjeira, primavera inteira. São flores e mais flores, todas as cores da feira, irmão. Ô, oh, essa nega é trepadeira, hein? Minha tulipa, a fama dela na favela enquanto eu dava uma ripa. A Zé do Caruru, meus mano me falava que essa mina dava mais do que chuchu. Aí é problema, hein? Cê é louco. Você era um cravo, ela era rosa. E cá entre nós, gatinha, quem não fica bravo dando sol e água e vendo brotar erva daninha. Chamei de banquete, era fim de feira. Estende tapete, mas ela é roeira. Dei todo o amor, tratei como flor, mas no fim era uma trepadeira. Mamãe olhou e me disse: isso aí é igual trevo de três folhas. Quer comer? Come, mas não dá sorte. Vai, brinca com a sorte. Bem me quer, mal me quer, ó. Nosso amor perfeito amargou, tipo um giló. Maria sem vergonha, eu burro. Chamei de trevo de quatro folhas. Love enraizou fundo, mas você não dá. Ou melhor, dá mais pra todo mundo. Eu quis te ver no jasmim, firmeza, no altar, preza, branquinho. Olha, magnólia, beleza, vitória, régia, brincos de princesa, azaleia pura, Madre Teresa. Mas não, cê me quis, salgueiro chorão, costela de Adão. Raspou os cabelos de Sansão e tu vem, meu coração parte e grita assim: arrasa, biscate. Merece, era uma surra de espada de São Jorge. É. Um chá de comigo ninguém pode. Eu vou botar teu nome na macumba, viu? Me segura. Você era o cravo, ela era rosa. E cá entre nós, gatinha, quem não fica bravo dando sol e água e vendo brotar erva daninha. Chamei de banquete, era fim de feira. Estende tapete, mas ela é rueira. Dei todo o amor, tratei como flor, mas no fim era uma trepadeira. Tá vendo aí, parceiro? O quê? Fui dar assunto e virou bagunça. Me esculachou. Ô, sorte. Que sorte, hein? Também é lá e sai fora. Xoxô. Vai embora. Pode descer a ladeira. Xoxô. Vai, sai, sai andando. Não merecia nem esse rap. Gastando tinta com isso aí. Tá louco. Mas que era bom, era. É verdade. Vou tirar a onda. Peguei no rabo da palavra e fui com ela. Peguei na cauda da estrela dela. A palavra me porta. Você tem noção? É por isso que educação, você sabe, é a palavra-chave. É como um homem nu, todo vestido por dentro. É como um soldado da paz, armado de pensamentos. É como uma saída, um portal, um instrumento. No tapete da palavra chego rápido. Falado. Proferido. Na velocidade do vento. Escute meus argumentos. São palavras de ouro, mas são palavras de rua. Fique atento. Tendo um cabelo tão bom, cheio de caixa e movimento, cheio de armação, emaranhado, crespura e bom comportamento, grito bem alto sim. Qual foi o idiota que concluiu que meu cabelo é ruim? Qual foi o otário equivocado que decidiu estar errado, meu cabelo enrolado? Ruim pra quê? Ruim pra quem? Infeliz do povo que não sabe de onde vem. Pequeno é o povo que não se ama. O povo que tem na grandeza da mistura. O preto, o índio, o branco. A farra das culturas. Pobre do povo que sem estrutura acaba crendo na loucura de ter que ser outro pra ser alguém. Não vem que não tem. Com a palavra eu bato. Não apanho. Escuta essa, neném. Sou milionário do sonho.